Se liga! Você irá ouvir agora mais uma mensagem do RI, Revolução de Identidade. Nosso desejo é que Deus possa confrontar você através deste áudio e te encorajar a assumir o chamado de revolucionar nossa geração. Maiores informações no nosso site www.revolucione.net. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor se faz presente no nosso meio nessa noite, Deus. Podemos já ser tocados pelo Teu Espírito, por cada louvor, por cada ministração, Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem resgatado, tem escolhido e tem separado jovens neste lugar. E o Senhor os trouxe aqui nessa noite, Deus. Tudo que eu te peço, Senhor, toma primazia nesse momento, Senhor. Que não seja eu, que não tenho nada para oferecer, mas que seja o Teu Espírito, a Tua Palavra, que venha verdadeiramente tomar esse lugar, tomar esse microfone e a Tua voz, Senhor. Venha tocar cada coração, Senhor. Pai, eu aprendo quando eu olho para a Tua Palavra que aonde o Senhor passou, vidas foram tocadas, mudadas e transformadas. Então passe em nosso meio nessa noite, Deus, e transforma uma geração de jovens, levanta uma geração de jovens diferentes neste lugar, e que, não pelo louvor, não pela palavra, mas por quem Tu és, que já foi cantado aqui, por quem Tu és, ó Deus, nós possamos ver, Senhor, frutos para a eternidade, Senhor, através da vida de cada jovem que aqui está, Senhor. Fala o que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, com quem o Senhor quer. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço, amém. Saímos hoje de 6 horas da manhã, nossa cidade lá, interior de São Paulo, Caçapava, fica ali do lado de São José dos Campos. E foi bênção a gente passar o dia aqui hoje, vendo vocês prepararem tudo. E podemos já sentir a presença de Deus através dos louvores. Deus tem falado aos nossos corações, tem sido bênção. E quando eu buscava Deus para falar com vocês, para trocar uma ideia com vocês mesmo, pô, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu aborde? E foi falado que é vida interligada. E eu comecei a perguntar para Deus o que é uma vida interligada? O que são jovens interligados? O que é realmente estar interligado com Deus? Eu me questionei, para pensar nessa. O que a gente menos vê hoje em dia são jovens verdadeiramente interligados com Deus. E quando uma igreja, quando uma galera se reúne e coloca um slogan vida interligada, é algo para chamar atenção? Não, é algo para viver. É algo para viver. E eu já quero nessa noite perguntar para você, será que você tem uma vida interligada com Deus? A gente responder essa pergunta, a gente precisa saber o que é parado de ser interligado, né? E interligar nada mais é que ligar entre si duas pessoas ou duas coisas. E quando a gente fala de vida interligada com Deus, é nós ligarmos a nossa vida na vida de Deus. Nós estarmos conectados com Deus, não só na hora do culto, não só na hora da adoração, como foi falado aqui, mas quando você chega na sua casa, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a sua faculdade, você vive interligado com Deus. É algo para a gente parar para pensar. E eu quero te perguntar nessa noite, o que é preciso para nós jovens estarmos verdadeiramente, não só de momentos, interligados com Deus? Quero te perguntar essa. O que é preciso para você ser interligado com Deus? Eu não sou muito de fazer essa, mas eu vou ceder a tentação aqui hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta, você é interligado com Deus? Então, se a resposta for positiva, for uma risada, você vai falar para ela assim, ó, presta atenção, você vai falar para ela assim, se liga então, porque hoje Deus vai falar com você, cara, eu creio nessa. É preciso, irrestritamente, o que é preciso para nós sermos ligados e interligados com Deus? É preciso sermos irrestritamente seguidores convictos de Cristo. Não tem como você se ligar com Deus se você não segue a Cristo. E todo aquele que segue a Cristo, ele é um cristão autêntico. Ele é um cristão verdadeiro, né? Então, ser um jovem cristão, ser um jovem interligado com Deus, é ser um jovem com a identidade de Cristo. que segue a Cristo, não no Twitter ou não no Facebook apenas, mas que segue a Cristo na vida cotidiana, na existência, em tudo que ele pensa, em tudo que ele faz, ele está ligado com Deus. Ele pode até vacilar, porque nós somos carne e vamos vacilar enquanto estamos aqui, mas sempre que ele cair, ele vai se levantar, porque existe algo maior na vida dele, que é ele estar ligado com Deus. Essa é a parada que a gente tem que pensar. Vi que tem alguns adolescentes aqui, eu liderei adolescentes por 4 ou 5 anos, né? Foi a época que eu tive cabelos brancos, né? Hoje não tem mais, porque eu estou liderando adolescentes, mas adolescentes se desligam muito. Muito fácil, se desligam muito fácil das coisas de Deus. Nós jovens também, nós precisamos se ligar com Deus mesmo. E eu quero fazer a pergunta da noite. Eu quero que você saia daqui nessa noite com uma pergunta na sua cabeça. Eu quero que você, de preferência, perca o seu sono nessa noite. Eu perdi outra noite de sono, João. Perca outra noite de sono, se você sabe, com uma pergunta. Você é um cara, você é uma menina interligada com Deus? Você é realmente interligado com Deus? É? Se a sua resposta é, eu te pergunto por quê? O que te faz uma pessoa interligada com Deus? É isso que a gente vai parar para questionar nessa noite. Guarda essa pergunta. Você é interligado com Deus? Quem que acha que é interligado com Deus? Eu acho que eu sou interligado com Deus, não sei. Tem alguém aqui que dá um palpite? Erga a mão, eu quero ver. Agora você tem que erguer a mão. Não tem ninguém interligado com Deus aqui. Todo mundo cantou o louvor do mundo para fora aqui, então. Ninguém se ligou com Deus aqui nessa noite. Tem alguém interligado com Deus aqui? Vamos ver então se até o final desse amém. Eu creio, cara, que nosso Deus é um Deus que cada dia nos ensina mais. E se nessa noite você descobrir que você não está 100% interligado com Deus, você está na hora e no lugar certo para se consertar com Ele. Beleza? O que faz de você um cara interligado? O que faz de você uma garota interligada? Diversas passagens, Jesus enfatiza o que é preciso para estar interligado com Ele. Nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, Jesus repete a mesma citação, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Só assim você vai se ligar em mim. É isso que Jesus fala. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Vamos ver uma dessas passagens. E eu quero que você já vá pontuando na sua vida o que é preciso para você estar ligado com Deus. Lucas, capítulo 14. Versículo 33 ao 35 diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como há de salgar, como há de trazer sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro, lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é uma parada que Jesus pega e fala que para você estar ligado com Ele, você tem que seguir Ele. E para você seguir Ele, não é só clicar following. Para você seguir Ele, você tem que deixar tudo para trás, esquecer tudo para trás, abrir mão e seguir Ele. E tem muita gente que acha que é interligado com Deus só porque vem na igreja, só porque canta louvor. Não, tem muito mais. A vida com Deus é muito mais do que essas quatro paredes. Começa aqui, mas é algo contínuo. É algo contínuo. Se a sua resposta na pergunta da noite foi positiva, ou seja, você é uma pessoa interligada, você é uma pessoa ligada, te desafio a refletir nessa noite. Não falta nada para completar essa conexão com Deus? Aprendi a se perguntar. Quem foi da época de internet discada aqui? Não é aquela parada que você tinha que usar a internet depois da meia-noite, por causa do curso? É uma parada doida, né? E aí, quando você estava lá, conectado lá, daqui a pouco caiu a internet, era um cego. Sabe, às vezes parece que a nossa conexão com Deus é que a internet discada, parece que você está naquela parada mesmo, bombando com Deus, está orando, você cai no demoniado, você expulsa o cara, se tiver um imposto, você cura mesmo no nome de Deus, em nome de Jesus, mas daqui a pouco você acorda numa segunda-feira chuvosa, sei lá, São Paulo, tudo muito Osasco, caça-pau, você faz tudo a pé. Tudo a pé, é verdade, eu não fui lá, é tudo a pé. Deixo meu carro na garagem e faço a pé. Aqui é uma tortura, né? E aí, meu? O que rola? Cara, a segunda-feira cinzenta parece que já não está mais tão ligada, a conexão parece que está caindo. Então eu quero te perguntar, se a resposta foi positiva, você ergueu a mão, você falou que está interligado com Deus, eu quero te perguntar, falta alguma coisa aí? Será que não está faltando nada? Se a sua resposta for negativa, porque você está incompleto diante do seu compromisso de Deus, te convido a refletir. Refletir comigo. Acorda. Porque se você não se ligar com Deus a tempo, o inferno te espera. Não tem jeito. Foi falado aqui numa igreja, lá em Apocalipse 3, que é claro, no versículo 16, ou você é quente ou você é frio, porque se você for morno, você é como vômito para Deus. Nossa, Deus é massa, né? A gente liga muito a parada do lado romântico de Deus e esquece que no dia do juízo não vai ter romantismo. Mas dá tempo ainda. Calma. Dá tempo ainda. Existia um jovem na Bíblia que ele se achava. O cara se achava. Ele fala, cara, eu sou o cara mais interligado. Não existe cara mais ligado com Deus do que eu. Porque eu observo a lei de Deus, eu cumpro a lei de Deus, eu sou, sabe que a parada? Eu sou o cara. Eu sou bom, cara, eu sou um cara bom, faço bondade e tal. Mas, quando ele se deparou, ele viu, pô, tá passando um cara aí chamado Jesus, e disse que realmente ele ensina as coisas de Deus com autoridade, e os surdos ouvem, os cegos enxergam, os coxos andam. Ele falou, cara, eu preciso me ligar nesse cara. Vou atrás dele, ficar uma ideia com ele, e ver se está faltando alguma coisa, porque tudo que eu tenho observado na lei, eu já tenho cumprido. Para mim, não está faltando nada, mas está dizendo que está passando um cara aí, que está fazendo coisas que eu nunca vi, deve estar faltando alguma coisa na minha vida. Vamos ler sobre esse cara? O cara, talvez, esse cara, esteja aqui nessa noite. Vamos abrir Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Vamos ler do versículo 16 ao 22. Mateus 19, 16 ao 22. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem, tudo isso já tenho feito, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai. Vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. De novo Jesus falando para seguir ele. E 22, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. A gente conhece essa história de cor salteado, o jovem rico. Mas eles, existia um cara que vivia os mandamentos de Deus, porque ele falou, eu já observo esses mandamentos. O que me falta ainda para eu estar mais ligado contigo e ter essa vida eterna que você está pregando? Porque eu já ouvi sobre os mandamentos, eu já ouvi sobre a lei de Deus, eu as cumpro, porém, a vida eterna eu nunca ouvi, e isso é o que me falta, mas o que eu preciso para ter a vida eterna? Ou seja, o que eu preciso para estar mais ligado contigo? Ao contrário do que muitos pensam, se liga nessa, ou afirmam, essa passagem da Bíblia não ensina apenas sobre os bens materiais. Não, ela ensina algo muito mais do que bens materiais. Ela ensina sobre a salvação que depende diretamente de abrir mão de outros tesouros que entram no nosso coração no lugar de Deus. Eu quero te falar nessa noite, cara, não tem como você se ligar com Deus se existem outros tesouros no seu coração. Não tem como você ser um jovem interligado, ter uma vida interligada com Deus, se você tem outros deuses, outros ídolos no seu coração. E por isso eu quero te perguntar e te desafiar a fazer a mesma pergunta que esse jovem. O que me falta ainda? O que te falta ainda para você realmente se ligar em Deus e se desprender de tudo? E passar dessa internet discada para um speed mega power aí e não cair mais nessa conexão? O que te falta ainda? Propaganda speed, bem a boca, mas beleza? O que te falta ainda? O que está faltando para você se ligar com Deus, cara? O que está faltando para dar um primeiro passo de realmente falar isso que o John falou, de realmente curtir essa que a galera que ministrou, de abrir mão mesmo? Pô, a galera cantou aqui, né? Mas o que está faltando ainda para você viver o que você está cantando? Se existe um jovem que tinha todas as características possíveis para ser julgado como um cara ligado com Deus, esse jovem era o jovem rico. Porém, três dos principais motivos que o tornavam aparentemente interligado com Deus eram falsos. E é essa que a gente vai trocar ideia rapidamente nessa noite. Primeiro, o jovem era aparentemente ligado com Deus, pois nós temos no texto do jovem rico um cara que se aproxima de Jesus com as motivações certas. Ele se aproximou de Jesus com a motivação certa. Ele não foi atrás de bênção, ele não foi atrás de prosperidade, ele não foi atrás de fama, ele não foi atrás de uma foto, de um autógrafo. Ele foi atrás de Jesus porque ele falou: o que me falta ainda para ter a vida eterna? Então, ele sabia que ele não estava completamente ligado com Deus, e ele foi até Jesus com a motivação certa. Apesar de todas as riquezas, ele percebeu que não possuía alguma coisa: a vida eterna. Então, ele se chegou diante de Deus com motivações certas. E por ter motivações certas, talvez muitos julgavam ele como um cara que era interligado com Deus. Quero te dizer, quantos de nós nos julgamos estar bem com Deus, estar interligados com Deus, só porque temos boas intenções? Quantas vezes nós nos olhamos no espelho, as meninas na hora de fazer a chapinha, galera na hora de passar o gel, e falam: cara, eu sou um cara bom, porque eu vou na igreja, vou lá adorar a Deus com os meus amigos, eu vou no acampamento de carnaval, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu vou no acampamento de carnaval. Eu e a Luísa, que já voltou do Canadá, a gente vai nessa. A gente vai nessa, acampamento de carnaval. Porque, cara, olha só, meu, eu sou um cara interligado com Deus, porque eu poderia pegar essa grana do retiro e gastar com tudo, qualquer outra coisa, mas eu vou pro retiro, cara, eu vou pro acampamento. Que é acampamento no interior, interior que é retiro, né? É assim, tem que adaptar no lugar aqui. E, meu, deixa eu te falar, muitas das vezes você e eu fazemos coisas com motivações certas, mas com objetivos errados. E fazer as coisas com motivações certas, com objetivos errados, tipo, vou no acampamento porque eu curto piscina, porque eu curto banda, porque eu curto menos Deus, Deus vem depois. Cara, eu te digo, você está fazendo coisa errada. Piscina é bom, eu curto. Divertimento é bom, eu curto. Mas, cara, se eu não vou no acampamento para Jesus mudar minha vida e eu voltar bombando de vontade de ser usado por Ele, não vale nada o que eu paguei. Melhor nem ir, bicho. É sério essa. Quantas vezes nós temos músicos, galera que toca louvor, sabe dessa, que tocam, vou tocar para Deus, ou seja, motivação certa, mas o objetivo do cara é errado. Ele quer reconhecimento, ele quer aplauso, ele quer aparecer. E, cara, como foi falado aqui, que o Senhor tem que aparecer, não nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é nós, não é sobre nós, é sobre ele. O cara chegou e achou que era interligado com Deus porque tinha motivação certa. Errado. E aí, temos o segundo problema. Ele era aparentemente ligado com Deus porque o cara era íntegro. Ele era certinho. Ah, Jesus, beleza. O que eu tenho que fazer? Cumpre os mandamentos. Sabe qual é os mandamentos? Não mata, não rouba, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Beleza, Deus. Jesus, já estou fazendo essa. Quantas vezes nós nos achamos que, nos julgamos interligados com Deus, porque na hora que o cobrador de ônibus dá o troco a mais, a gente vai e devolve para ele. Na hora que é para passar cola da prova, a gente não passa e não cola, não tem ninguém que cola aqui, beleza? Na hora de comprar um DVD pirata, por exemplo, né? A galera está fazendo um trabalho legal aí, você vai lá e compra os dos caras pirata, meu. Olha, isso é pecado, bicho. Acorda. Quantas vezes nós achamos que nós somos ligados com Deus porque nós somos ecologicamente corretos. Ecologicamente corretos. Não como gordura trans. Ok? Cara, deixa eu falar. Você ter boas intenções, tem um ditado aí, de boas intenções no inferno, está cheio. Não é pelas obras que nós ganhamos, mas é pela justificação na fé, por meio da cruz. Ok? que nós somos salvos. E aí a consequência disso é as boas obras. Isso é Bíblia. Te digo, se você acha que você é um cara interligado, que você vem na igreja todo sábado e vai no acampamento, opção errada. Se você acha que é um cara interligado porque você faz coisas certinho, opção errada. E aí nós temos, né, um terceiro problema. Ele aparentemente era um jovem interligado porque ele era sincero. Ele era sincero. Mediante a resposta do jovem a Jesus, quando ele falou: Jesus, tudo isso eu já tenho feito. Lá em Marcos, a mesma passagem em Marcos, o evangelista Marcos escreve que Jesus o amou perante a sua resposta. Jesus o amou, o admirou. Porque ele falou: cara, o cara é jovem e está cumprindo a lei. Ou seja, ele foi sincero na resposta. Ele falou de coração que Jesus detectou isso, tanto detectou porque o amou. Ele falou: cara, você realmente faz os mandamentos? Você é sincero. Porém, havia uma coisa maior que a sede do jovem por vida eterna e seguir a Cristo e estar interligado com Ele, seus tesouros. Jesus percebeu que na sinceridade dele, quando ele estava se ligando com Deus, houve falhas na conexão. Lembra a internet discada? Houve oscilações nessa. Ele falou: opa, peraí, tem alguma coisa aí. Você realmente me ama, bicho? Você quer estar ligado comigo? Vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você me segue. E a história continua. O jovem se virou, triste, frustrado, e foi embora. Foi com a motivação certa, dizendo que fazia a coisa certa, com sinceridade, mas saiu sem vida eterna. Talvez você se julgue um cara que tem uma vida interligada porque você tem a motivação certa. Você até quer ser salvo. Você até quer morar no céu. Talvez você se julgue interligado porque você tem as motivações certas. Você até, como eu disse aqui, é certinho, é íntegro. Você faz a coisa certa. Talvez você se julgue um cara interligado com Deus porque você é sincero. Mas eu te digo, motivação, integridade e sinceridade não é tudo. Então eu te pergunto, o que te falta ainda para você estar interligado com Deus, cara? Quantos são interligados aqui nessa noite? Amém. Então se liga nessa que eu vou te falar. O que te falta ainda para se ligar ilimitadamente com Cristo? O que você tem valorizado mais do que Cristo na sua vida que tem interrompido a sua conexão direta com Deus? Será o seu namorado? Será a sua faculdade? Será o seu trampo? O que você tem valorizado mais? O que mais temos hoje em dia são jovens evangélicos lotando as nossas igrejas com motivações erradas, pensando que agradam a Cristo porque estão na igreja e não estão agradando a Cristo. No mês de agosto de 2011, recente agora, agosto de 2011, a população do Brasil alcançou 192 milhões de habitantes. Desses 192 milhões, os evangélicos de todos os credos, de todas as denominações, incluindo até aqueles que não estão congregando, são por volta de 40 milhões, cerca de 21%, mais ou menos assim, de cada 10 habitantes brasileiros, 2 a 3 são evangélicos. De cada 10 da sua faculdade, da sua sala de aula, tem pelo menos uns 2 ou 3 que você sabe que é evangélico, não é? Vai dizer que não. Do seu trampo também. Mas eu pergunto, será que quantidade, essa galera inteira está interligada com Deus? Porque, cara, se Deus te trouxe nessa noite para te tocar através do louvor e falar contigo através da palavra, é porque Ele quer te levantar nessa geração para influenciar essa galera que se diz crente, se diz cristã, mas está indo passos largos para o inferno. E você não pode entrar nessa, cara. Não pode. Se há tantos evangélicos assim no Brasil, se é que esses evangélicos são interligados e cristãos, qual o problema do evangelho no nosso país? Por que esse evangelho não transforma a nossa sociedade? Lembra que nós lemos sobre o Salmo no começo? Um pregador que eu curto muito, chamado Charles Spurgeon, em uma das suas pregações ele fala que o problema é que o sal é docinho demais. E sal que é docinho, não salga. Cara, eu, na boa mesmo, sou uma negação aqui para... Tá aqui minha noiva aqui para... E o John também, já teve em casa umas 4, 5 vezes. Sou uma negação para cozinhar, cara. Sou ruim mesmo. Não entendo nada de fazer arroz, essas coisas assim, sabe? Feijão, essas paradas, não sei, meu. Mas eu sei que se você errar no ponto do sal, ninguém consegue comer. É verdade ou não é? Vai fazer um arroz e coloca 3, 4 colheres de sal a mais. Quero ver quem é o louco que come. Só recém-casado mesmo. Não faça isso, mano. Só recém-casado que come, cara. Meu, se tem tanto crente no Brasil... E nós, cristãos, somos o sal da terra, por que não estamos salgando? A resposta é simples, somos docinhos demais. Somos docinhos demais. E eu te digo, docinho não é interligado com Deus. Se tem algum namorado que chamou de docinho aqui hoje, vai mudar, né? Ô, meu salzinho. Bíblia transforma nosso jeito de falar, né? O fato é que o evangelho de nossos dias, as motivações de nossos dias, estão longe, longe do evangelho autêntico. Estão longe do evangelho autêntico. Logo, muitos da nossa galera também estão longe de se ligarem verdadeiramente em Cristo. Nossa galera está perdida. E cara, eu louvo a Deus porque você está aqui hoje, nessa noite, ouvindo a palavra de Deus. Porque Deus tem um propósito na sua vida, não por causa dessa palavra, mas porque Ele te escolheu. Você nem poderia estar aqui, mas Ele te escolheu. E você está aqui. E meu, o que você vai fazer com essa palavra aqui para frente é de duas umas. Ou você vai sair como um jovem rico, frustrado, porque você não consegue abrir mão do seu eu. Ou você vai fazer o que Ele deveria ter feito. Se achegar a Cristo, se ligar com Deus e viver uma vida para Deus. Amém. Essa é a parada. Essa é a verdade. Não tem como nós nos ligarmos a Cristo por outros meios a não ser Cristo. Viu essa da conexão? Conexão é direta com Cristo. Não tem como você colocar um mediador ali, colocar um Benjamin ali, uma extensão ali. Tem que ligar direto nele. Não tem como você se ligar com Cristo por outro evangelho. Aí é que está o problema da nossa geração. E preste atenção nessa. Não é fácil falar para mim aqui. Falar o que eu vou falar, mas eu vou ter que falar, cara. Na boa mesmo. Eu falo isso por amor. É por amor que eu vou dizer. Se você depende de outros meios para se ligar com Deus, você nunca foi ligado com Deus. Nunca foi. Você está usando um Benjamin, uma extensão, tira fora e vai direto na fonte. Vai direto na fonte. E o que nós mais temos hoje em dia são outros evangelhos para ligar as pessoas com Deus. Será que liga de verdade? Desse erro fatal surge um crescimento catastrófico de um evangelho de entretenimento no lugar de um evangelho de avivamento de verdade. Foi cantado aqui hoje, eu quero tua verdade, mestre, você quer a verdade de Deus? Você cantou que é a verdade de Deus, então vou ter que falar. Se você depende de entretenimento para se ligar com Deus, você nunca se ligou com Deus. Agradeça a Deus por Ele não ter voltado na sua vida, porque ainda há chance para você se arrepender e ir para o céu. Porque se você continuar nessa, você vai para o inferno. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Temos um evangelho de entretenimento gospel. Menos Cristo no centro. Jovens crentes em geral se julgam salvos porque pertencem a uma denominação. Cara, deixa eu te falar. Deus abriu essas portas porque Ele quer abençoar a sua vida através da galera que Ele tem colocado aqui. Sim, mas o fato de você ter uma carteirinha da igreja não te garante o teu lugar no céu. Não é por vir na igreja, jovens que vêm da escola, tem escola dominical, galera, vem? Não é por vir na escola dominical que você vai para o céu, sacou? Não é por ir uma denominação, eu sou fulano de tal, da denominação tal, cara, para com isso, meu. Jesus tem que ser o centro. Galera se julgando salvo porque está numa igreja. E isso é uma falsidade. A Bíblia não enfatiza igreja nenhuma, é a igreja de Cristo que vai para o céu. O fato de estarmos numa igreja não nos leva para o céu. A nossa vida com comunhão, todos os dias, garante a nossa eternidade com Ele. E a Bíblia, na nossa vida, tem estado cada dia mais em segundo plano. Já reparou nessa? Os nossos cultos têm estado em segundo plano a palavra de Deus. E tem surgido movimentos. Quando você ouve a Bíblia em algumas denominações, principalmente se você for mudar de canal na sua televisão, você vê que os caras pegam o versículo só para massagear o ego. Vamos falar de Bíblia. Vamos parar de tacar pedra nesses caras que pregam Bíblia errada, mas vamos falar de você e eu. Você lê a sua Bíblia todos os dias? Porque o que te conecta com Deus é conhecer Ele. Não tem outro meio de você conhecer a Deus se você não lê a sua Bíblia. Estou pegando no pé de uma galera em Caçapava que estão não sei quantos anos na igreja e nunca leram a Bíblia inteira. Como isso, cara? A gente lê tanta baboseira e não lê a Bíblia. Você toma banho todo dia? Quem é que toma um banho de sábado? O banho sabático, né? Tem essa aqui? Por que não? Interior tem uma galera assim. É verdade. Sou eu. Tá amarrado. Tá lavado, fascinado. Amarrado não. Mas, cara, sabe as palavras de um pregador que eu ouvi que diz que nós precisamos ler a Bíblia todo dia, assim como nós tomamos banho todo dia? Porque, assim como o banho limpa a sujeira do nosso corpo, a Bíblia lava a sujeira da nossa alma. Lembre-se disso. Porque se você não lê sua Bíblia há 3, 4 semanas, há meses, há anos, você está fedendo diante de Deus, porque você não conhece Ele, cara. Na boa mesmo. Está interligado com Deus aí? Amém. É sinistro, né? Vamos falar de orar, então. Você ora todo dia? Uma parada que conhecia nos adolescentes. O John conheceu alguns dos adolescentes lá, que eu botei na fogueira para ministrar para a galera lá. Cara, você quer... Existe palavrão dentro da igreja, beleza? Palavrão, besteira. Na igreja, o palavrão é vai jejuar. Fala jejum, o cara se sente ofendido que nem um palavrão, cara. A galera não fala mais jejum hoje em dia, meu. E se existe algo que a gente precisa para conhecer a Deus e estar ligado com Deus, é três palavrinhas, é Job, jejum, oração, Bíblia. Se você pratica uma e ainda pratica as outras duas, está em falta. Os líderes de jovens, nossos líderes, conhecem mais e pregam mais sobre Steve Jobs do que Jesus Cristo. Cara, eu ouvi um cara falando, era para ele falar a biografia do apóstolo Paulo, ele falou um minuto, aí ele falou a biografia do Steve Jobs, ficou 30 minutos dentro da igreja. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Alguém que curte Steve Jobs, beleza, mas tem que curtir mais Jesus. Porque foi ele que morreu na cruz, não a Apple que morreu por você. Sabe? A gente tem mais facilidade de escrever o nosso companheiro da banda. Nós temos mais facilidade de escrever o nosso amigo de trabalho do que de escrever a Deus. Se chegar para um. Se eu pegar alguém aqui e falar, quem é Deus para você? O cara fala, Deus é tudo para mim. Essa vai ser a resposta mais profunda que ele vai dar. Aí você pergunta, então descreve sua mãe. Ah, minha mãe, ela tem uns cabelos não sei o quê, ela faz um pão de batata assim. A gente descreve mais a galera do que Jesus. E tem que ser o contrário. Porque quando um pecador perguntar para você quem é Jesus, você vai falar que ele é tudo para você? Não, Jesus é o meu Salvador, aquele que morreu por mim na cruz, aquele que poderia deixar tudo, e deixou a sua glória e veio aqui, e aí vai, quando o cara você vê, ele já está em lágrimas, porque você não precisa nem falar, ele está vendo Cristo em você. É assim que tem que ser. Isso é uma vida interligada com Deus. Uma pessoa interligada com Deus. E nos chamamos ainda de cristãos interligados. Será? Quer falar das igrejas que gostam de usar a termo de Antigo Testamento? Levitas, né? A galera que toca. Eu me aposentei de teclado faz 3 anos. Tem que voltar a tentar tocar, mas... Hoje os nossos músicos, eles querem mais aplausos e reconhecimento do que ser tocados por Deus e tocar o coração de Deus. Cara, eu sou assim, cara, eu sou muito sincero, eu falo mesmo, eu pude sentir a presença de Deus aqui nessa noite, porque eu tô de saco cheio, se eu usar essa palavra, pastor, na boa mesmo, tô de saco cheio de ouvir músicas que falam eu, e deixa Jesus de lado. Cara, tem que cantar a cruz, tem que cantar a salvação, tem que cantar que Jesus liberta, tem que cantar e adorar Ele. Tem que ser, te adorarei, é essa mesmo, né? A gente fica cantando, nasci para vencer e blá blá, para, meu. gente tem que cantar, meu, na boa, tem que cantar, Jesus, eu te louvo, eu sou pecador, cara, na primeira música que eles precisam cantar sobre a cruz, sobre a adoção e salvação, três doutrinas básicas, a cruz, a salvação e a adoção, nós precisamos cantar a Bíblia, está em falta isso, continue, cara. Continue nessa, porque a nossa geração precisa cantar a Bíblia, precisa cantar princípios que edificam, não princípios que deixam crentezinhos mimados. Essa é a verdade, porque quando a gente canta a Bíblia, nós nos ligamos com Ele. Essa é a verdade, cara. Essa é a verdade. Nosso louvor é ligado a Cristo? Será que é ligado a Cristo? Cantamos mais sobre nossas músicas e sobre nós, que eu quero isso, que Deus me tocou e não sei o quê, e esquece de adorar a Deus. Temos que cantar a Bíblia. Então, se você tem CDs que cantam qualquer outra coisa menos Bíblia, joga fora. E aproveita, já compra dois CDs novos no nosso repertório hoje. Beleza? Amém. É essa. Tem que parar para pensar. Eu tenho que cantar a Bíblia. Porque quando eu canto Bíblia, a palavra vai entrando no coração, penetrando no coração. E a Bíblia diz, escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. E quando aquela tentação bater, você vai lembrar de uma música que fala sobre a cruz, sobre a salvação de ti. Você vai correr da tua tentação, irmão. Vai chutar o diabo, porque você aí sim é mais que vencedor. Sacou? É essa que a gente tem que se ligar. Nossas pregações, nossos livros, canções, não confrontam mais o homem carnal. Não coloca mais gente em xeque mate. As decisões consequentes de qualquer movimento disso para Cristo são falsas conversões na boa. Quantos de nós conhecemos pessoas que, não está mais aqui? Nunca foi convertido. Dependeu de um fundinho musical para ser tocado por Deus e uma música que massageasse o ego. Na hora que entrou na prova no deserto, o cara espanou. Falo de avivamento aqui. Essa é verdade que ele falou aqui. A gente nunca conheceu um avivamento de verdade. Nunca conheceu. Vai estudar avivamento. Vai ver o que foi avivamento com John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley. A gente nem conhece aquele baladão, esses caras. Fala de John Wesley, nem sabe. Aquilo é avivamento de verdade. 3, 4, 5 mil, 15 mil almas se rendendo aos pés do Senhor, sem microfone. Aquilo era unção. Sabe qual era o segredo? Os caras oravam e comiam a Bíblia e jejuavam. Eles eram interligados com Deus e nós. Eu tenho esperança na boa de ver isso acontecer no Brasil. Você tem que ter essa esperança de ver isso acontecer em Osasco. Você tem que ter essa esperança, cara. E se necessário for, começa com você nessa noite, se ligando com Ele. Se ligando com Ele. Os nossos cultos, nossos acampamentos, evangelismos, sempre tem que ter um entretenimento para ter uma isca. Se não tiver piscina, cara, não vai. Na boa, não sou nada contra. Eu acho que acampamento é bom, cara. É bom, sim. Mas, meu, se você vive de acampamento em acampamento, eu te digo, cara, você é um crente falso, hein? Você é pouco caiado, mano. Beleza? Marca o evangelismo aqui. Uma semana antes do acampamento, domingo de manhã, vamos panfletar essa cidade, pregar para as prostitutas homossexuais, falar que Jesus liberta. Aí depois, você carimba o passaporte para o acampamento. Quero ver. Cara, vai chover gente no seu acampamento. Né? Isso é evangelismo, na verdade. Né? Porque é verdade. A gente depende sempre de um entretenimento. E eu estou, pela misericórdia de Deus, estou entrando no meu 11º ano de convertido. Eu conheci a Cristo aos 14 anos de idade. Não nasci no berço evangélico. Foi uma parada doida que Deus fez na minha vida. Desde então, só trabalhando para Deus, liderando jovens, adolescentes, pregando. Foi uma dessas que a gente fui conhecer o Diogo da Mão da Serra, né? Coisa de doido. E, meu, eu ajudei a organizar muita coisa que hoje eu me arrependo. Eu quase que empurrei uma galera pro inferno por causa de entretenimento. Eu te digo, cara, se você depende de entretenimento, se converte. Entretenimento é bom, mas é consequência de um momento de comunhão com os irmãos. Porque o principal é comer da palavra de Deus. Você é um crente convertido, cara. Essa é a verdade. Quer se ligar com Deus? Pode ir pro acampamento, dá um nome pro John, paga na inscrição. Mas, meu, depois que passar o acampamento, não abandona a igreja não, cara. Cola aqui, faz um parado diferente. Vai orar, vai estudar a Bíblia. Quantos de nós estudamos mais nossas Bíblias? Estão empoeiradas. Sabe? Falta hoje, no nosso meio, referências de jovens que realmente estejam interligados com Deus. Mesmo, sabe? A gente chega com a nossa geração e fala: quais são suas referências? Ele fala: o cantor A, o cantor B, o cantor C. Ah, não, bicho. Não tem que ser as nossas referências. Tem uns caras que eu curto muito, foram os moravianos. Os caras são feras. Já parou para estudar sobre eles? Caras que eram interligados com Deus. Os moravianos, uma galera que começou um período de oração que durou mais de um século, orando ininterruptamente por salvação e arrependimento. Foi um dos momentos que rolou mais avivamento na nossa antiguidade, na história, séculos atrás. E aí, tinha dois jovens moravianos de 20 anos de idade, nem vou te perguntar quantos anos você tem, mas dois jovens de 20 anos de idade que começaram a orar por salvação, e tinha uma ilha perto da Índia ali, que tinha 3 mil escravos, e Deus falou, cara, eles têm que ser salvos, eles têm que ouvir sobre a cruz, eles têm que ouvir sobre arrependimento, e eles falaram, Deus, o que você quer que faça? O que eu tenho que fazer? Vai lá, evangeliza eles. Aí eles escreveram uma carta para o dono da ilha, que era um cara ateu. Falou, cara, deixa a gente cuidar dos seus escravos e a gente vai pregar a Cristo. O cara respondeu a carta para ele, nenhum clérigo, nenhum pastor entra na minha ilha pregando e falando baboseira. Dos meus escravos, cuido eu. E eles responderam a carta. O que você quer que a gente faça? Nós nos vendemos como escravos, então. E o cara comprou eles como escravos. E eles foram. Nunca mais voltaram. Mas existe uma frase que ficou gravada no meu coração. É que eles estavam orando e eles escreveram a seguinte frase. Estou convencido que não devo orar se eu não estou disposto a ser a resposta do que estou orando. Está orando por avivamento? Avivamento para a banda fazer. Você não. Ah, para então. Está orando por missões? Para o John fazer. Você não. Eu tenho esperança de ver uma igreja, de ver jovens que não sonham com seus diplomas e faculdades, mas sonham em morrer por Cristo. Eu tenho esperança de ver jovens e adolescentes que, em vez de pedir festa de 15 anos e blá blá blá, pai, me dá uma viagem missionária para eu conhecer a África. Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança. Eu falo para a gente está passando por momentos difíceis. Deus vai nos conceder, eu creio nessa, em teórico, a gente vai se casar em novembro. Eu falei, cara, se Deus nos der a graça de ter filhos, eu quero criar os meus filhos para missões. Na boa mesmo. Eu tenho esperança de ver novos jovens moravianos. Eu tenho esperança na boa mesmo. Há esperança. Sabe qual é a esperança? Você se ligar com Deus, se arrepende. Se arrepende. Meu, se você está vacilando até aqui, Jesus te ama. Ele te dá uma nova chance. Mas para de brincar com Ele. Tá vendo aquele slogan ali, ó? Estamos começando um ano, né? 2012, né? Estamos começando um ano, cara. Para de fazer promessa. E começa a viver. Tenta só viver o que você cantou aqui nessa noite. Já vai ser muita coisa para começar. Talvez você, assim como o jovem rico, possua outros tesouros no seu coração. Até tem uma motivação certa, seja um cara sincero. Mas se tem outro tesouro, na boa, você nunca vai conseguir se ligar com Deus de verdade. Você vai passar a vida inteira adorando a Ele. E você só vai se achar em um lugar na Bíblia. Mateus capítulo 7. Quando Jesus vai falar para uma galera que é da igreja, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Que eu e você não esteja nesse dia e não ouça essa frase. Essa é a verdade. Se este é o caso, te digo. Se esse é o seu caso, eu te digo. Ligado com Deus, você não está. E inferno te espera. Inferno te espera. Uma das mais fortes ferramentas, estratégias do diabo para a nossa geração é te convencer que você é salvo, mesmo agindo errado. Ouve essa. É te convencer de que você está certo quando você não está. Alguma vez você já se perguntou, né, no espelho, cara, se eu morrer hoje eu vou para o céu ou para o inferno? Aí você ouviu uma pregação ridícula, errada, dizendo, se você ouvir isso, chuta que lasca o diabo falando no seu meio. Mentira. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, Pedro disse, procure todo o tempo, com diligência, cada vez mais, confirmar a sua salvação. Significa que você tem que acordar e dormir perguntando, eu estou salvo hoje? Porque quando nós achamos que nós estamos salvos, nós entramos numa parada chamada zona de conforto. E aí, meu irmão, é o que diferencia os verdadeiros adoradores dos falsos adoradores. Os verdadeiros adoradores vivem o que cantam, vivem o que leem, vivem porque amam a Deus. E os falsos adoradores passam esse momento aqui, esquece tudo. Sabe o que você precisa nessa noite, cara? Um coração quebrantado. Ele nunca despreza. Eu te pergunto, o que te falta ainda para você se ligar com Deus? O que te falta ainda? O que você vai fazer? Sair daqui como aquele jovem que teve a oportunidade de ouro de ganhar a vida eterna e se ligar com Deus por toda a eternidade frustrado? Ou você vai fazer o que ele deveria ter feito e não fez? Fala, Deus, eu estou aqui nessa noite, se até aqui eu brinquei contigo, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje, eu quero que você conte comigo como um cara que vai se levantar nessa geração para se ligar contigo. E não importa tudo que eu possa perder, contigo vale a pena. Porque até a morte, como disse o apóstolo Paulo, é lucro. Fica de pé nessa noite. Na boa mesmo. Quero te encorajar a esquecer o horário. Esquecer a pessoa que está do seu lado. E se perguntar, te pergunta aí, cara, te pergunta aí, na boa mesmo, o que está faltando para você se ligar com ele? Se você quiser, feche os seus olhos, olha para dentro de você e te pergunta, o que está faltando para eu me ligar contigo, Deus? O que está faltando para eu dar um passo eterno para a eternidade? Eu não quero encontrar com esse jovem rico no inferno. Eu quero encontrar contigo no céu. Mas para isso, é preciso dar um passo de verdade. Feche seus olhos e fala com ele agora. Ele está aqui. Não perde essa oportunidade. Feche seus olhos e fala com ele. Se de repente você está vacilando, pede perdão para ele. Pede perdão para ele. A Bíblia diz, Jesus estava caminhando e aquele jovem rico viu ele passar e correu até ele, se prostrou nos pés dele e disse, o que me falta ainda? Talvez você seja esse jovem, talvez você seja essa jovem, e você está vendo Jesus passar aqui nessa noite e não vai correr para ele e perguntar, o que me falta ainda para eu me ligar contigo? Quantas oportunidades eu e você nós já perdemos, porque nós temos vergonha, nós somos tímidos? Não! O céu e o reino de Deus não são para pessoas tímidas e vergonhosas, são para pessoas quebrantadas e que amam a Deus. Pessoas que amam a Deus. Sou muito de fazer isso, mas estou sentindo de fazer e vou fazer, cara. Se você foi tocado nessa noite, precisa se consertar com ele. Não tem ninguém olhando, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, na boa, mas não perde essa oportunidade. Não perde essa oportunidade, Jesus está aqui. Jesus está aqui. O que está faltando para você dar um passo de verdade para ele? É dar um passo de verdade para ele. Eu não vou estender esse convite. Não vou, na boa mesmo. Não tem mais ninguém, nós vamos orar. Nós vamos orar. Tem alguns jovens aqui na frente. Tem alguns jovens em lágrimas aqui na frente. Tem jovens quebrantados aqui na frente. Não perde essa oportunidade. Não perde essa oportunidade de se ligar com ele. Não perde, não deixa passar. Se arrepende. Se arrepende. Eu vou orar para essa galera. E você que não sabe do seu lugar, ora aí onde você está, na boa. E vocês que estão aqui na frente, orem mesmo. Orem, perguntem a Deus, o que me falta ainda, Deus? O que me falta ainda, Deus? Para me arrepender, o que me falta ainda para se ligar e me ligar contigo, Deus? Pergunta para ele, vai perguntando para ele, que ele vai te mostrar aí agora, ele vai te mostrar aí agora. Eu creio nessa, Deus vai te mostrar aí agora. Deus vai te mostrar aí. Oh Deus, eu te louvo, Deus, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus soberano que está no controle. contorno nessa noite, tem nos mostrado aqui mesmo que o Senhor ama esses jovens, Deus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor passe em cada coração aqui, desses jovens prostrados aqui diante do teu altar, e mostre para eles o que está faltando ainda. Enche agora cada coração com a tua paz, que excede todo entendimento. Enche agora cada coração com a tua palavra, com a tua palavra. Enche agora, Deus. Oh, Pai, que eles possam cada dia mais questionar se são salvos. E como diz a tua palavra, como diz em Filipenses, que eles possam ver que aquele que começou a boa obra, a partir de agora está aperfeiçoando até o dia do Senhor. E que eles possam viver o que está escrito em Filipenses: sigo para o alvo, esqueço das coisas que para trás ficaram, e sigo a ti, Senhor. Eu sigo a ti, eu me ligo em ti, Senhor. Oh, que eles possam entender que o cristianismo não é um estilo de vida, mas é a vida em vida e abundância, Deus. Que eles não possam viver de emoção, que eles não possam viver de acampamento em acampamento, mas que eles possam viver desfrutando do Espírito e em verdade, de glória em glória, Deus. Que essa igreja possa ver através da vida desses jovens frutos eternos, Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Deus, por vezes que nós nos julgamos ligados e estávamos longe, desligados de ti, Deus. Perdoa-nos, Deus, por vezes, Senhor, que negamos o teu evangelho, que não lemos a tua palavra, que deixamos de orar e agradecer pela cruz e a salvação, e preferimos tantas outras coisas menos o Senhor. Perdoa-nos, Deus, por acampamentos que participamos pela piscina, pela galera, mas menos pelo Senhor. Perdoa-nos, Deus, por músicas que cantamos da boca para fora, e ensina-nos a te amar como foi cantado, ensina-nos a viver segundo a tua vontade, a tua palavra e o teu evangelho, Deus. Levanta em nosso país, Senhor, jovens diferentes, uma geração ligada contigo, uma geração que depende de ti. Levanta jovens moravianos aqui, Deus. Levanta jovens, Pai, que sonham em viver e morrer por ti, Deus. A começar de mim, a começar de nós nessa noite, vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar em nossos corações, toma o teu lugar em nossas vidas, toma o teu lugar em nossos sonhos, em nome de Jesus. Da nossa geração, entre esse lugar, Senhor, oh, Jesus, aleluia, aleluia, de novo, Deus, Senhor, dá-me mais do teu amor e verdade. Mais uma mensagem do Revolução de Identidade. Fique sempre ligado no nosso site www.revolucione.net. E lembre-se, a revolução começa com você. A revolução começa em você.